tarde ao entardecer, caminho por onde o tempo parou. A juventude que eu conheci, sabe a dor e a alegria que passou. Sigo os passos de um ontem distante, com o coração cheio de lembranças do primeiro amor, do primeiro beijo, naqueles dias onde tudo era esperança. Dizia-se que o amor é um amigo, que eu não sabia nada, só jogava. Mas na incerteza dos nossos olhos, cada toque, cada sonho era o que amava. Dizia-se que o amor é um jogo, que eu não sabia nada, só jogava. Mas na incerteza dos nossos olhos, cada toque, cada sonho era o que amava. Quando éramos jovens, o mundo é incerto, mas o que sentimos foi tão perfeito. Nossos corações eram livres e destemidos, mesmo que o amor fosse um mistério tão difícil. A paixão queimava, o medo era real, mas a esperança era o que nos fazia acreditar. Que mesmo quando se é jovem e não se sabe nada, o amor sempre encontra seu lugar. O tempo passou e agora eu vejo o brilho nos olhos que nunca se apagou. Aquele que eu amava, o amor que eu sonhei, a esperança nunca morreu, só se transformou. Me pergunto se o destino nos separou, ou se éramos apenas jovens demais. Mas cada lembrança, cada dor, cada risada foi um lembrete do quanto amávamos. Dizia-se que o amor é um enigma, que eu não sabia nada, só esperava. Mas na vulnerabilidade dos nossos gestos, cada momento, cada toque era o que importava. Quando éramos jovens, o mundo é incerto, mas o que sentimos foi tão perfeito. Nossos corações eram livres e destemidos, mesmo que o amor fosse um mistério tão difícil. A paixão queimava, o medo era real, mas a esperança era o que nos fazia acreditar. Que mesmo quando se é jovem e não se sabe nada, o amor sempre encontra seu lugar. Agora eu vejo o futuro em teus olhos, o primeiro amor que nunca se foi. Caminho novamente pelos sonhos antigos, encontro a esperança que sempre fui. Quando éramos jovens, o mundo era incerto, mas o que sentimos foi tão perfeito. Nossos corações eram livres e destemidos, mesmo que o amor fosse um mistério tão difícil. A paixão queimava, o medo era real, mas a esperança era o que nos fazia acreditar. Que mesmo quando se é jovem e não se sabe nada, o amor sempre encontra seu lugar. Então aqui estamos, onde tudo começou. A juventude no amor, a vida que nos uniu. E o que éramos quando éramos jovens, a esperança é o que nos guia, o que nos viu. Quando o amanhã era hoje, o amor sempre esteve aqui, em cada passo, em cada sonho, na juventude, no agora, em ti, em mim, em mim.